fazer uma pequena experiência. O som já está a ser gravado, que ele é a vossa pista de som. E isto é suficiente. Portanto...